Câmbio negro. Vocal. X. Na guitarra. Bel. No baixo. Zeca. Na bateria. Hit. Estamos aqui para expor as coisas para vocês, como devem ser ditas. Seria um pouco de sabedoria. Todos nós estamos chateados pelas coisas que andam acontecendo em nosso país e no local onde a gente mora. Eu falo pelo local que eu moro, Ceilândia, periferia. Porra, todo mundo tá de saco cheio de violência, saca? Favela contra favela, bairro contra bairro, cidade satélite contra cidade satélite, asa norte contra asa sul. Isso não pode mais acontecer. É exatamente o que o sistema quer. Eles querem eliminar a concorrência. São eles que deixam entrar drogas, armas pesadas, para que nos matemos uns aos outros e reste somente o número necessário de pessoas para trabalhar para eles. Um regime de semi-escravidão. Então, porra, vamos parar e pensar. Não é porque o cara é de outra área e só está passando na sua área que você vai matar o cara. O cara não fez nada. O cara é de outra quebrada e tá namorando com a dona da sua quebra, você vai jogar o cara. Não tem nada a ver. É muito fácil você puxar um ferro e apertar um cara. Isso aí até um débil mental e a criança de 10 anos faz. Agora, mais difícil é você colocar uma vida no mundo. Criar. Então vamos parar e pensar antes de agir com violência. Porque de repente o cara que tá deitado na rua podia ser teu pai, tua mãe, teu irmão ou até um filho seu. Vamos parar com essa palhaçada. É pobre matando pobre. É preto matando preto. Então vamos pensar direitinho. Era mais ou menos isso que Câmbio Negro queria passar pra vocês. Uma mensagem de otimismo, de irmão para irmão. O movimento hip hop não para. Parem com a violência. Deus nos deu inteligência suficiente para que se resolva as coisas. Com palavras, com argumentos, não com pancadaria. Somente, se preciso for, em legítima defesa da vida ou da honra. Que Deus abençoe a todos. Neguinho Turbo, Marquinhos, Reco, todos em cadeiras de roda, vítimas da violência. Marcos Kennedy, Edmar, Ozzy, Isaías, Kit, Guinho, todos chegados, todos da minha quebra, todo mundo morto. Pare e pensa antes de fazer uma merda. Seu nome pode ser o próximo. Valeu.